que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Quando a gente ama, cê estou junto dela sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Quando a gente ama, cê estou junto.